paz do Senhor. O órgão sexual mais importante no corpo humano é a ligação entre a mente, os olhos e o coração. Nos 10 mandamentos, Deus disse que aquele que cobiçar a mulher e os bens do próximo, peca. Jesus Cristo disse, aquele que atentar para a mulher do próximo em seu coração desejar, peca. É por isso que hoje existe a pornografia e a fantasia, no coração, nos olhos e na mente. Mas aqueles que chegam às vias do fato, entre marido e esposa, usando o seu coração, sua mente e os seus olhos, envolve amor, aí alegria e aí há regozijo. Mas se usar somente os órgãos das vias dos fatos, sem coração, olho e mente, é um instinto animal. Mas o Senhor fez isso para abençoar o marido e a esposa, olhos, coração, mente e vias de fato pela via legal. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.